estabilizado, visual cono 0, tá 3378. Cono 2128, autorizado, decolagem pista 10, vento 200 graus, 04 nós. Livre decolagem, 9128. Sábado, tchau, a forma da bom for Bravo, que show. Hold point 10 with you. Azul 4144, hold short off, holding point 10. Okay, loading long detail, turn 1 to go 4. Boa tarde, T3378, final no 0 para T3. T3378, boa tarde, ajuste no 016, continua a aproximação, aguarde pista livre. 7, continua a 1016, aguardando, T3378. TAM 3378, autorizado pouso, pista 10, vento 220 graus, 04 nós. 7, livre pouso na pista 10, 3378. Voo 9128, decolado aos 27, chame o controle de Salvador 120, décima 8. 208, 9128, boa. Voo 9128, contato radar na decolagem, segue da PUCA, nível de voo 350. 350 na PUCA, 28, decimal 35. 1283, coxa, né? 62, ano 3. Boa tarde, viu? TAM 3804, acione a identificação e chegada bom médio ONU, desse mantém no vídeo voo 050. 050, ONU, quantidade de voos, TAP? 04. Obrigado. 144, line up and wait 1A10. Roger, conjecture, line up and wait 1A10. TAM 3378, no solo 29, direita 121, decimal 9. Direita 2414, clear to take off from A10, winds 170 degrees, 05 knots. Azul 4144, decolados 31, chame agora. Azul 4144, airborne 841, contact Salvador Departure 120.8. 120.8, 4144, thank you. Salvador Departure, Azul 4144, Arbor 1. Azul 4144, with the contact on takeoff, climbing maintains at level 360, on Arbor 1 Departure. Climbing maintain 360, Azul 4144. Lado para pouso. Está estimando o pouso parão no 645. Attention. Can we fly direct to Zop? Fly direct to Alessa, Azul 4144. LF 4144, thank you. Voo 9128, chame sempre Recife, 125, decimal 45. 2545, 9128. Uhum. 3804, DCC restrições para 2000 pés, hoje em Salvador 10 no meio. Para 2016, o da 3804 pode ir para a Duna? Obrigado. Obrigado. Rio 4441, oceano, identificação, chegada bom médio ONU, desse mantém nível de voo 050. 050, posso voar direto do estado para estar uma posição? Cruzado. Obrigado, estado. Informador, Gol 227, sua informação, Yank. Agora 227, a senhora identificação, chegada a Bomed ONU, desse mantém o nível 060. Ficou 060 na Bomed ONU Gol, ONU 227, solicita desvio à esquerda, voando a proa 045, por mais 25 minutos. Gente, autorizado, reduza para 250 mais, o número 3 na aproximação. 250 mais, esquerda, voando a proa 045. Salvador Azul 4144, can you fly Mopsu to avoid weather? Azul 4144, contact center now 126.0, enable 135.3. 126.0, 135.3, Azul 4144, thank you. Sem instruções, desça para 3.010, ajuste na 096. 3.016, passa direto. Autorizado para 050, Gol 227. Gol 227, capô? Negativo, prossiga para Gol 227. Autorizado, descida para 050. Para 050, Gol 227. Afirmativo, ILS 68 estão 0, reporta no localizador. Reportará. TAM 4715, boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 612 nós. Alinha e decola da pista 10, TAM 4715. no 227, solicita manter a presente pronto para interceptar o localizador. Salvador, em 1-1-8-9-5. 3804, ok, boa tarde. Em Salvador, 3804, boa tarde, sinal da 1-0. 3804, boa tarde, ajuste 1-0-1-6. Continue a aproximação, guarde pista livre. Aguardando. Para controle. 1-2-2-7, solicita manter a proa, tenta interceptar o lote na proa 041. Autorizado, 1-2-2-7. Descendo para o 050. Azul 4441, desça para 2010, autorizado LS, que foi pista no zero, reporta estabilizado. 2010, pista estabilizada, 4-1. Dan 3804. Autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 05 nós. Entre pouso 10, Dan 3804. 260353, com respeito nós. De Salvador em 120, decimal 8. Salvador, 1208, Dan 4715, boa tarde. Passando 2 mil pés, Arboruno. 7-5, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível 360. 2 milhas rumo nordeste, cruzando 055, descendo para 2000 pés, o Embraer 190. Sente, não avista, tá? 4790. 2441, tráfego 2020 milhas rumo oeste, cruzando 060, subindo 360, rebote 320. Sente. Bona 227, após desvio, já se navegação, voo e Duna. Foi desvio, voo e Duna, bom 227. Bona 227, desce para 3000 pés, ajuste 1016. 3.000 com 1.016, com 3804, no solo aos 46, livre à direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direita 219. 5. Sente, aproximadamente 25 milhas. Lima. 295, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 44 para Bruno. Salvador Azul 2844 para Bruno, boa tarde. Azul 4441, boa tarde, ajuste no 016. Confirme se já visual. Afirma, visual, no 016. Esse Azul 4441, tráfego também avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 05 nós. Ele pôs 4441. Controle USA 4795, já efetuado desvio, autoriza a proa direta da presente? USA 4795, cuidando com o centro de Recife em 1260, alterna 135.3. Ok, Recife agora no 260, no 353, USA 4795, grato. No meio, autorizado ILS, reporta estabilizado. Daí teu pé, já pode estabilizado do eco. Foi gol 1227. Salvador, bom. Boa tarde. O Azul 2740, ponte espera para 09, visual para a NASA agora. Azul 2740, boa tarde. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado, ele aí mantém piso no zero. Pode passar com o tráfego ali, mantenha 10, Azul 2740. Azul 4441, no solo ao 52, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Na direita, solo 219, Azul 4441. Azul 2740, autorizado decolagem, pista 10, vento 200 graus, 059. Pista decolagem, Azul 2740. Azul 2740, decolado ao 54, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. 208. Torre 1895, 1227, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, gol no 227, passando 12, com capa-bista. Fono 227, ajuste 10 no meia, continua a aproximação, reporte Simbra. A gente vai reportar Simbra. Esquerda, direto Conte, 2740, nível 170. Fono 227, autorizado pouso, pista 10, vento 230 graus, 05 nós. Pouso, gol no 227. Salvador, o Azul 2740 solicita 130 como final. Ele mantém no visual 130. 130, autorizado 2740, obrigado. Boa tarde. Então 3605, autorizado, aí mantém no zero. Golo 227, no solo 59, direita 121, decimal 9. Livre direita, 121, decimal 9, solo golo 227. Autorizado, decolar pistão no zero, vento 230 graus, 05 nós. São 3605, decolada ao 01, chame em controle Salvador em 120, decimal 8. 208 está 3605. Salvador, está 3605, boa tarde. A decolagem saiu do São João, no nível de voo 360. Cinco veleda. Certo, veleda. 1867 autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 8-6. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 220 graus, 069. Autorizado, alinhar e decolar, boa noite, minha fé. 8, né? Voo 867, decolado ao 05, chame controle em 120, décima 8. 208, bom fim de semana todo. Decolagem, saiu da Arboruna, nível 300. Ok, Arboruna, 300, voo 867. São 3605, chama Recife, no 28 do final 35. 2835, da 3605. Boa tarde, é o parceiro 2230, qual a informação é que sou, hein? Parceiro 2230, boa tarde, o senhor é a identificação, autorizado descido com high speed na chegada Mônibus de voo 050. Ativo, desce com high speed, se autorizado, voa toque. Autorizado toque, parceiro 2230. Boa tarde, Salvador, azul 2740, solicita esquerda para o 040, que está a formações por 20 milhas. Livre 2 milhas, azul 2740. 2740. Eu decido então, passarendo 2230. Gente, 2230, 30 descida para 3.000 pés sem restrições, ajuste 1.016 com high speed. 3.000 sem restrições, 1.016, o passageiro 2230. Ô, Salvador, possibilidade, voa Elefa, o gol no 867? Cruzado Elefa, o gol no 867. Voa Elefa, muito graças. 2230, se facilitar, tem condições de voar, dona senhora? Eu já me dou na parceria 2230. Boa, dona. Xenoel 141, oceano identificação, voa Alagoinhas para interceptar a chegada bom, se desse mantenha 4.000 pés sem instruções de altitude, velocidade recomendada é de 250 nós, ajuste na 015. 4.000 sem instruções de altitude, hoje no ZM1141. Controle velocidade 250 nós, reduza para 250 nós, o número 2 na aproximação, o Xenoel 141. Voo na 867, chame centro Recife, em 1260, alterna 135, decimal 3. 260, 1353, boa. Salvador, boa tarde, voo 1255, cruzando 260, para 1980, informação ao 255, oceano identificação, chegada bom, se reduza para 250 nós, nível de voo 050. Chegada bom, se reduza para 250 nós, descendo para 050, voo 1255. Sete Serviço horário encerrado a 1.2 milhas nordeste do Verde Salvador. Chama agora o controle Aracaju em 120.3. Aracaju 203, azul 27, 47. Tan 3378, decolado aos 14, chame controle Salvador em 120, décima 8. 3378, boa tarde. Salvador, boa tarde, Tan 3378, passa 1500 na Momo. Tan 3378, contato radar na decolagem, sai da Momo, nível de voo 370. Sai da Momo, sobe para 370, 3378. Azul 4442, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem no zero, azul Azul 4442, decolado ao Zuno 6, Salvador 120, décima 8. Salvador 208, 4442. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4442, 1300 pés, tá passando Sambo 1. Azul 4442, contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível de voo 280. 280, Azul 4442. Sobre 2230, desce para 2006, autorizado ILS, sexo 8, está no zero, reporta estabilizado. 2000, está autorizado o procedimento ILS, sexo 8 para 190, reporta estabilizado. Este é meu 141, tráfego 11 horas, 2,5 milhas, rumo oeste, cruzando o nível de voo 090, subindo 370, reboot 320. Tan 3378, tráfego 3 horas, 2,4 milhas, rumo sudeste, cruzando nível 125, início da 4 mil pés, rumo 320. Certo, Tan 3378. Azul 5055, oceano identificação, chegada Bomed 1, desceu antena, nível de voo 050. 050, foi o WhatsApp da presente? O Xanem 141, desceu para 3 mil pés. 3 mil, Xanem 141. Xanem 141, tráfego superado. Zona 255, desce para 4 mil pés, ajuste na 0 no 5. 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, 1 no 2. Dispatchador 035, confere. Confirme por favor, da frente toda. Dispatchador 03, contato radar estabelecido. A 69 milhas nordeste do VR de Salvador. Voo e Bonf, para interceptar a chegada Bonf, reporta para o controle com a unidade de descida. O passageiro 3 informa que o destino final é Porto Seguro. Sétima transição, escudo do controle, uma centena, um ajuste na 05. Pode dar, passageiro 3. Salvador, azul 5055, desvio à esquerda, apresenta a formação pro a 055. Gente, livre desvio, azul 5055. Ano 60, para 150, conseguir descida, azul 5055. Azul 5055, autorizado descida, tem nível de voo 050 como instruído. 050 como instruído. Obrigado. Torelli 2230, TOI 118, decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Xenome 1141, desça para 2000 pés, autorizado ERS, 68, estona 0, reporta no localizador. TOI, eu, autorizado ERS, para estabilizar, 055, reduza para 200 nós. 200. Zona 255, desça para 3 mil pés. Desça para 3 mil pés, zona 255. Zona 4442, chame centro Recife em 128 decimal 35, alterna 1251. 12835, 251, azul 4442. Passou 03 de volta, recife lateral, gira a formação. Certo. Cumpriu redução para 200 nós. Afirmativo e cotejou conforme informado. Seixa. Controle Salvador, uma boa tarde, Xenia 226, informação express. Xenia 226, boa tarde, oceano, identificação, chegada Gomes de Uno, desse mantém o nível de voo 060. Identificou, deve manter o 060 na Gomes de Uno, Xenia 226. Itápia. Autorizado Itápia. Puxa na 626 para o de Itápia. Azul 5055, desça para 4000 pés, registro na 05. 4015, azul 5055. Azul 5055, informa por mais quantas de milhas permanecerão de Gis. Mais 7 milhas. Fecha. Quando termina, reporta para o controle. Vai repassar. Autorizamos o Chuné 50, o azul 5055, pode voar Duna da presente. Tem condições de manter a proa 035 devido ao sequenciamento? Afirmativo. A gente mantém a proa 035 tendo como limite a radial 290 do Vasco Salvador. Positivo, 290 vai ser a nossa limite, azul 5055. Salvador, gol 2008, mantendo 130, se possível pro na pro de Duna para evitar formações. O gol 2008 devido a formações, tem condições de manter a proa 360, confirma? 360 negativo, formação pesada esquerda. Gente, livre desvio, o gol 2008 encontra essa unidade de descida, confirma? Não, ainda não, mas alguns veratinhos, está mantendo a presente proa para desvio, reporta quando passar. Gente,